Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, um caso de polícia. Almeida e o Teófilo são dois amigos que há muito tempo não se viam. E, dia desses, o Teófilo resolveu retomar a amizade, convidando o Almeida para um almoço. Então, Teófilo, se lembrou do velho amigo, foi? Faz tempo, né, Almeida? Nem sei quantos anos. É que eu tenho andado muito ocupado, você sabe? Não sei. A gente não se vê desde que você ficou rico. Faz tanto tempo assim? Faz. Desde aquele dia que você ganhou da loteria e sumiu do mar. Fala baixo, que é perigoso. Perigoso por quê? Fala da loteria. E por quê? Se já faz tanto tempo. A ocasião faz o ladrão. Você sabe. Se alguém descobre que eu sou um ganhador de loteria, minha vida vai virar um inferno. Foi por isso que você desapareceu, não? Exatamente. Até dos amigos? Principalmente deles. Dos amigos? Ora, depois da família, eles são os piores na hora que alguém ganha na loteria. Acham que têm direito sobre a sua fortuna só porque te aguentaram quando você era pobre. Mais uma ajudinha. Bem que poderia rolar, não? Não existe ajudinha em amizade, Almeida. O verdadeiro amigo pede o braço quando lhe oferecem a mão. Você se tornou muito desconfiado depois que ficou rico. Fala macho! Para todos os efeitos, não fiquei rico. Fiquei remediado. Tá bem. Remediado. Eu também era desconfiado quando não tinha dinheiro. Ah, é? Mas quando uma pessoa é pobre e desconfiada, ela é paranoica. Já quando enriquece, vira um ser humano precavido. Precavido? Claro. E o que uma pessoa tão precavida como você veio fazer com um tostão furado como eu? Negócios, Almeida. Negócios. Negócios? Soube que você agora virou detetive. Fala baixo. É segredo? Um detetive nunca fica gritando sua profissão por aí. Faz parte do manual de ética e sobrevivência. Enfim, eu soube que agora você se mete na vida dos outros. Eu não me meto na vida dos outros. Apenas investigo a vida alheia em busca de evidências. Pois, eu gostaria que você buscasse evidências para mim. Evidências? Evidências de quê? Quero que você descubra se a minha mulher está ou não está me traindo. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Um Caso de Polícia. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir.

Léo Jaime é também do signo de touro. Hoje o sol vai entrar no seu signo e vai lhe deixar radiante e sensual. A sua beleza natural vai chamar a atenção de muita gente. Você precisa ter cuidado apenas com pessoas interesseiras para não ser usada. Terá convites para festas, passeios, jantares e etc. Sua cor para hoje é vermelha e o seu número de sorte é o 5. Gêmeos. Daniel de Oliveira é também do signo de Gêmeos. Neste dia, uma pessoa super legal vai começar a fazer parte do seu grupo de amigos. Fique atento, porque quando menos perceber, ela vai estar ocupando um grande espaço no seu coração. Procure viver essa paixão e não ligue para os comentários. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 46. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Câncer. Cláudia Alencar é também do seu signo de Câncer. Hoje procure não magoar a pessoa querida com cenas e ciúmes. Olha, reflita bastante antes de falar qualquer coisa. Procure ser espontâneo e mais carinhoso com a sua companheira, pois agindo assim, ela vai lhe tratar de um modo totalmente diferente. Pode acreditar. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 79. Leão. Osmar Prado é também do seu signo de Leão. Na vida 2, aproveite este dia e faça uma viagem para fugir da rotina. Você só precisa ficar atento, porque aquele antigo amor poderá aparecer de repente para relembrar os bons momentos em que viveram juntos. E a pessoa com quem você se relaciona hoje pode não gostar. Sua cor é azul e o 21 é o seu número de sorte. Virgem. Tony Ramos é também do seu signo de Virgem. Hoje você vai acordar com pique total e com vontade de conquistar o coração daquela pessoa que mexe com suas emoções. Você pode até conseguir, mas para isso terá que usar todo o seu charme e deixar de lado a timidez. Procure dar mais atenção aos seus familiares. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 59. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Cláudia Abreu é também do signo de Libra. Na vida amorosa, não permita que coisas insignificantes abalem as estruturas do seu relacionamento. Olha, se pintar alguma crise, aproveite para reavaliar a situação de vocês e procure uma forma de ser feliz novamente. Sempre que puder, diga o quanto ama sua companheira. Sua cor é marrom e o 18 é o seu número de sorte. Escorpião. Ana Beatriz Nogueira é também do seu signo de Escorpião. Se você está procurando uma nova companheira ou companheiro, muito cuidado para não escolher a pessoa errada. Por isso, saiba escolher para não se arrepender mais tarde. Este dia será muito bom para se reunir com os amigos. Sua cor é prata e o seu número de sorte é o 18. Sagitário. Thaís Araújo é também do seu signo de Sagitário. Sagitariano, Sagitariana, priorize os momentos a dois com passeios ao ar livre. Olha, usando palavras meigas, você poderá esclarecer todos os mal-entendidos. Não se preocupe, porque tudo vai voltar ao normal. Todos os relacionamentos, um dia, podem passar por crises, isto é, devido às diferenças de pensamentos. Sua cor é bege e o seu número de sorte é o 40. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricórnio. Gabriela Alves é também do seu signo de Capricórnio. Novos amores e juras apaixonadas irão rechear o seu dia. Será preciso apenas controlar a empolgação, porque no meio das declarações sinceras existem as falsas também. Agora, se você já tem um amor, pode ficar tranquilo, porque o clima entre vocês pode pegar fogo. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 2. Aquário. Tiago, da dupla Pedro e Tiago, também é do seu signo de Aquário. Este dia não será muito bom para o relacionamento amoroso, porque os seus interesses estão totalmente opostos. Se acha que o romance já está desgastado, não tenha medo de colocar um ponto final nessa história. Mesmo porque os astros estão apontando um novo amor para a sua vida. Sua cor é ferrugem e o 17 é o seu número de sorte. Peixes. Luan Santana é também do signo de Peixes. Hoje, fique de olhos bem abertos. Aquela pessoa que você está esperando para balançar seus sentimentos pode surgir a qualquer momento, em uma festa, viagem e etc. A atração entre vocês será tão forte que ninguém vai segurar. Sua cor é caramelo e o seu número de sorte é o 35. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, um caso de polícia. Teófilo contratou os serviços do Almeida para investigar se a mulher dele, a Brigitte, está ou não está tendo um caso. Pois, eu gostaria que você buscasse evidências para mim. Evidências? Evidências de quê? Quero que você descubra se a minha mulher está ou não está me traindo. Mulher? Quer dizer então que você se casou depois que ficou rico? Fala baixo! Ok. Quer dizer que você se casou depois que ficou remediado? Me casei, sim. Então, arranjar esposa oportunista tá tudo bem pra você. Mas ajudar os amigos, nada. Quem disse que a minha mulher é oportunista? Ora, se você mesmo diz que acha que está te traindo... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu me casei com a Brigitte, eu fingi que era pobre. Fingiu? Disse a ela que era um motorista particular. Até que, no dia do casamento, ela descobriu que a Ferrari era minha mesmo. Ah, ela... descobriu? Almeida, posso te garantir. Entre todos os defeitos da minha mulher, o oportunismo não é um deles. Muito bem. Então, por que você acha que ela está te traindo? Brigitte anda muito esquisita. Esquisita como? Muito sorridente, muito cordial. Uma mulher não muda tanto assim de personalidade da noite pro dia. Quer dizer que ela sempre foi séria e grossa. Brigitte sempre foi uma pedra de gelo sem educação, Almeida. Mas, de uns tempos pra cá, dá até bom dia ao porteiro. Virou uma lady. E isso te faz crer que ela está te traindo? É a única explicação. E o que você quer que eu faça? Ora, o detetive aqui é você. Fala baixo, já falei. Vem, Almeida. Eu quero que você siga minha mulher, investigue as movimentações bancárias dela, que coloque escutas telefônicas na bolsa, na carteira, no batom, enfim, e faça uma devassa pra saber se ela é ou não é. É ou não é o quê? Uma devassa, eu já disse. Teófilo, você sabe que investigar as movimentações bancárias e colocar escutas telefônicas são crimes, não sabe? E eu posso ser preso por sua causa. Te pago o dobro. Negócio fechado. Espero poder confiar em você, Almeida. Porque você sabe que para um homem desconfiado, a confiança é algo muito importante. Assim, o Almeida volta à sua sala de detetive, que, na verdade, ocupa o quarto de empregada. Detetive Almeida? Quem é a senhora? E como entrou aqui? A sua secretária me deixou entrar. Secretária? A velhinha que trabalha com o senhor. Aquela é minha mãe. E o que a senhora deseja? Desejo contratar os seus serviços. Os meus serviços? Minha senhora, para uma pessoa desconhecida, eu costumo... Pago o dobro. Negócio fechado. Quer dizer... Qual é o caso? O caso é meu marido. A senhora acredita que o seu marido tem um caso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário? O meu marido acredita que eu estou tendo um caso e eu quero que o senhor faça com que ele tenha certeza disso. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Um Caso de Polícia. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Simpaticão Kleber Toledo, galã do Império, foi super educado quando mais uma vez o abordaram para perguntar sobre o fim do seu namoro com Marina Rui Barbosa. Ele respondeu numa boa sobre o assunto durante o lançamento de uma coleção de joias em São Paulo nesta semana. Diz que isso já é coisa do passado, que está em sua melhor fase e que não conseguiu amigo da atriz, não. No mundo da fama, da fama. Camila Camargo, assim como Vanessa, não querem ver a namorada do pai na frente. Um comentário de Camila em uma foto em que estão Flávia, mulher de Luciano e Graciele, deixou bem claro sua resistência à namorada do pai. Indignada, Camila escreveu: "Aff, a foto foi postada na madrugada da última quinta-feira." No mundo da fama, da fama. Está a maior confusão na Globo com a escolha de uma nova globeleza para o Carnaval de 2015. Depois de Valéria Valença, a emissora não consegue mais encontrar uma moça que a substitua e agrade ao público. Nayara Justino, a globeleza do ano passado, foi super criticada e afastada por rejeição do público. Agora a Globo procurou o mulatólogo Júlio César, maior descobridor de mulatas do Brasil, e lhe deu a missão de arrumar uma mulher à altura de Vanessa. No mundo da fama. Jô Soares foi, no mínimo, deselegante com Everton de Souza, um simpático repórter da Rede TV. O rapaz foi apenas perguntar a ele quando o apresentador iria tirar férias, levou um fora desnecessário, mas mesmo assim manteve a classe. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! Luciano ficou indignado ao ver um anúncio de divulgação da inauguração de um motel em Curitiba com sua foto e do irmão Zezé estampada. O cantor disse ao blog que não autorizou o uso de sua imagem, que não iria dar as caras por lá. Ele afirmou que foi contratado com o irmão para fazer shows em Curitiba no fim de semana e não para fazer presença VIP em motel. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma Leitura em Dia, hoje edição de terça-feira, dia 11 de maio, e neste mesmo dia, 11 de maio, no ano de 1925, nascia em Juiz de Fora, no estado brasileiro de Minas Gerais, José Ruben Fonseca, grande autor, porventura mesmo um dos maiores autores de língua portuguesa ainda em atividade. É precisamente a ele que dedicamos esta nossa emissão. Não vamos destacar um livro ou um conto em concreto, mas antes uma incursão de uma forma genérica, naturalmente, devido também às características desta rubrica, mas dizíamos nós então uma incursão ao universo e às marcas identitárias, digamos assim, deste autor José Ruben Fonseca, ele que se destaca principalmente no conto. Grande parte da sua obra está ligada ao conto, mas ainda assim uma mão cheia de grandes romances e também com algumas incursões no cinema, já que é também autor de alguns guiões de cinema. Então a nossa figura tutelar da edição desta terça-feira, José Ruben Fonseca. Ruben Fonseca, o que é? É, de facto, não é nenhum segredo para ninguém, pelo menos para nós, o escritor mais importante de língua portuguesa em atividade, atualmente. Portanto, é um homem que já vem do século XX e continua a exercer esta atividade superior que é a literatura no século XXI. Mas para entender um pouco o que é este universo e a figura de Ruben Fonseca, lembre-se que foi-lhe atribuído o prémio Camões em 13 de maio de 2003, convém perceber um pouco o que é isto do universo da literatura brasileira e da literatura portuguesa. Aparentemente ligadas, aparentemente o mesmo universo linguístico, a língua portuguesa, no entanto, há barreiras que impedem um conhecimento maior destas duas grandes formas de escrever, substancialmente diferentes, mesmo em termos formais, tanto em Portugal como no Brasil. Ruben Fonseca, pode dizer-se, é, dentro da linhagem da grande literatura brasileira, um seguidor, ou pelo menos tem origem em dois grandes escritores brasileiros, Machado de Assis, homem do realismo interior, e em Aloísio Azevedo, o autor de Mulato. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, é realmente aquela obra que, pode dizer-se, influencia depois toda a atividade posterior de Ruben Fonseca. Ruben Fonseca inicia a sua atividade literária em 1963 com o seu primeiro livro de contos, Os Prisioneiros. E aqui já se percebe que este realismo interior não é realmente retratar em texto, nas suas páginas literárias, aquilo tal qual ele vê, mas sim captar a essência dos seres com os seus dramas, as suas brutalidades, angústias e exercícios a caminho até do abismo e até da autodestruição, muitos deles. Neste primeiro livro, Os Prisioneiros, o que é que temos? Temos comportamentos bizarros de uma curiosa galeria de personagens. Galeria essa que vai realmente estar sempre presente ao longo de toda a obra literária de Ruben Fonseca. Esta galeria de personagens tem sempre a ver com uma solidão humana dos desintegrados, dos desadaptados, daqueles que estão quase liquidados pela grande cidade, ou pela, no caso concreto, as grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Há também uma impossibilidade de comunicar entre estes elementos e quando lemos estes contos, este conjunto de contos inicial, percebe-se logo o universo de Ruben Fonseca. Não há qualquer tipo de ponte entre os indivíduos que campeiam as suas ficções, os contos, nomeadamente. Neste primeiro livro, cabe destacar uma crítica feroz por parte do autor a um pesado intelectualismo ridículo e fútil, já na altura e no Brasil e já na altura em Portugal. Veja-se a propósito, não tem a ver qualquer ligação entre Jorge Sena e Dedicácias, mas há um paralelo entre estes dois autores, num conto que é A Natureza Podre ou Franz Potocki e o Mundo. É uma crítica aos intelectuais que pode ser perfeitamente ajustada aos tempos desta pós-modernidade, em que os intelectuais tentam, através de um discurso redondo e enrolado, dizer qualquer coisa, mas ninguém entende nada, porque eles também não perceberam positivamente o mundo. Depois, por outro lado, há o amor sensual e instintivo. Percebe-se que Ruben Fonseca liberta sempre esse lado telúrico dos corpos dos personagens, num conto de fevereiro ou março. E depois, por outro lado, o derrotismo existencial no conto título, que é Os Prisioneiros, em que, de facto, os personagens não conseguem, pura e simplesmente, libertar-se de uma angústia e de um abismo quase a caminho de um vulcão a funcionar ao contrário, ou seja, é de fora para dentro que leva e consegue sugar todo o tipo de personagens. Depois, outro conto impressionante dele, de outro livro, que é A Coleira de Cão. Este aqui já possui características incontornáveis na obra de Ruben Fonseca, que é todos os elementos pesam e todos os elementos são exponencialmente importantes, porque tudo o que lá está tem importância simbólica. O cão arrasta a coleira, liberta-se de facto da prisão em que está, na casota, próximo de uma casa. Essa casa é o poder, essa casa é a submissão moral contra os indivíduos. O cão liberta-se, o cão percebe-se que é o Zé João brasileiro, mas a coleira nunca consegue tirá-la, portanto arrasta, e a sonoridade, o chocalhar pelo chão dessa coleira é sempre que os tais derrotados e os pobres nunca conseguirão libertar-se dessas peias. Depois, há a tentativa de retratar o bafão do Rio de Janeiro, a luta contra o poder, da qual saem sempre derrotados. Outra característica importante de Ruben Fonseca, que não é só um contista admirável e único, por aí é imbatível, é o romance. O primeiro romance dele é de 1973, O Caso Morel, foi editado em Portugal pela Bertrand há muitos anos. É um romance que teve várias turbulências editoriais, nomeadamente no Brasil. Chegou a ser proibido, retirado do mercado. Aí ele já começa a implementar uma das técnicas que são característica própria de Ruben Fonseca, que é o hiperrealismo, através da linguagem cinematográfica, uma das características fundamentais dele, e pela colagem de pequenos elementos literários retirados quase da imprensa dos grandes jornais brasileiros. Dizíamos nós que O Caso Morel acabou por ser proibido, retirado do mercado pela ditadura brasileira. Depois aparece em 1983 o grande romance de Ruben Fonseca, A Grande Arte, já foi aqui abordado noutro programa da Rádio Universitária do Minho, Livros com Rumo, foi editado recentemente ou reeditado em Portugal, teve uma primeira edição pelas edições 70 e foi reeditado há relativamente pouco tempo pela Campo das Letras. Os dois grandes romances de Ruben Fonseca editados em Portugal é um chamado Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, editado pela Dom Quixote, é um romance de 88, e este aqui temos um cineasta, um pobre cineasta, que tenta a todo custo realizar o sonho da vida, que é um filme, e embarca em aventuras policiais intelectuais que levam a outra das características de Ruben Fonseca, que é a justaposição entre dois planos, o plano onírico e o plano do real, ou seja, o real é o pobre coitado que alimenta um sonho impossível de concretizar, que é a grande obra de arte, muita dela a refletir também o cinema e a vontade de grandes cineastas brasileiros como o Rui Guerra e o Glauber Rocha, que tiveram grandes dificuldades de construir a obra cinematográfica que toda a gente valoriza. É o mundo dos humilhados, os detentores dos privilégios não dão mão nem libertam a mão disso, do que possuem. Depois é o humor negro e uma ironia feroz, e depois a característica dele também é a sátira, uma sátira rasgada e violenta contra a sociedade e uma pequena elite e clique dominante do Brasil. Depois, o outro grande romance é o Agosto, 1990. A ação decorre durante um mês só, só o mês de agosto de 1954, e tudo isto tem a ver com o governo de Getúlio Vargas e uma tentativa de assassinar um jornalista, que era um jornalista contra o poder na altura, que era o Carlos Lacerda, que escrevia nos grandes jornais brasileiros e estava ligado a um partido importante na altura, que era a União Democrática Nacional. Tudo isto que se percebe aqui é a corrupção e a promiscuidade entre o poder político, o poder policial. Há aqui um pistoleiro a soldo, não se sabe muito bem de quem, que é o Alcino João do Nascimento, que é mandado por Lutero Vargas, filho exatamente de Getúlio Vargas. Percebe-se que o pobre do presidente não tem muito nada a ver com esta questão, mas a questão maior disto tudo é, independentemente das ideologias, há aqui a manipulação do poder e é aqui exatamente que o Partido Trabalhista Brasileiro começa a ter a ascensão política que tem e a relevância que teve e tem atualmente no panorama político brasileiro. Mais do que tudo isto, convém dizer que Ruben Fonseca é herdeiro de Conan Doyle, nomeadamente de Conan Doyle. Depois, toda a linguagem dele é uma linguagem brutal, ou brutalista, se quisermos, e depois também o universo dele é sempre carregado de vagabundos, conquistadores, aquilo que chamam marialvismo brasileiro, e depois tudo isto com um coquetel explosivo, ninfomaníacas de toda a ordem, travestis de todo o tipo, sem qualquer tipo de crítica, para realmente Ruben Fonseca mostrar que esta sociedade moderna é uma sociedade impossível, é uma sociedade onde a comunicação de todo não se consegue realizar, a não ser através da arte superior, que é o romance e o conto, deste escritor extraordinário, que é Ruben Fonseca, que, ao contrário do outro, este sim merecia o Prémio Nobel da Literatura e é o grande escritor da literatura portuguesa, da literatura em língua portuguesa, seja ela portuguesa ou brasileira. O que fica é, neste dia do aniversário, 85 anos, fica aqui realmente a homenagem da Leitura em Dia ao maior escritor de língua portuguesa vivo. E é assim um autor que urge descobrir ou redescobrir, dependendo do caso. José Rubano Fonseca, ele que completa hoje 85 anos de idade, e já agora apenas duas notas de rodapé também, formas diferentes de descobrir o universo vasto e também rico e complexo de Rubano Fonseca. Tanto através da série Mandrake, ele que é protagonista de alguns romances, é figura central, investigador, e é também a figura central de uma série que ainda há bem pouco tempo foi transmitida na RTP2, e para além disso não poderíamos também chamar a atenção para a mais recente produção da Companhia de Teatro de Braga, juntamente com a Escola da Noite de Coimbra, e que apresenta atualmente em Braga no Teatro Circo, está em cena a trilogia de espetáculos dedicada a Ruben Fonseca. Escondem o rock e o indie. Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Juliana Paes foi discretamente a um hospital no Rio de Janeiro e fez uma reforma básica. A atriz fez lipoescultura, abdominoplastia, trocou silicone nos seios e deu um jeito nas pálpebras. Certamente ela vai negar, pois não queria que a informação vazasse. Mas uma fonte do hospital confirmou tudo e ainda disse que Juliana é super simpática e que todos gostaram dela por lá. No mundo da fama, da fama. Amados e fofocas. Mundo da fama. Mundo da fama. A Ai, gente, olha que bafo. A ex-empresária de Anitta e MC Larissa, só para não perder o costume, aquela com quem a cantora está brigando na justiça, está fazendo de tudo para queimar o filme da moça por aí. Um dos blogs de fofocas descobriu que a mulher fica passando informações confidenciais sobre Anitta e falando mal dela em redes sociais. No mundo da fama, quando as paniquetes ou ex-paniquetes querem se alfinetar, elas falam que as colegas são prostitutas. Por que será, hein? Nicole acabou de dizer no Pânico dessa semana que Dani Bolina é o profissional do sexo. Em outra ocasião, Bolina deu entrevista ao extinto programa dominical de Ana Hickman e disse que algumas paniquetes eram garotas de programa. Na época, Nicole ficou furiosa com ela e agora deu troco. No mundo da fama, Ellen Roche foi vista irritada nos corredores da Globo. A modelo, que agora é atriz, estava reclamando que tem aparecido pouco em Geração Brasil. Como ela tem costas quentes por lá, o piti deu certo, pois sua personagem Ludmilla vai começar a ganhar mais destaque na novela. Ela gravou cenas vestida de havaiana. A comunicação da Globo nega o descontentamento de Ellen e diz que ela está feliz com sua personagem. No mundo da fama, Zilu Camargo está internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde domingo. Zezé foi visitá-la com as filhas Vanessa e Camila. Eles foram vistos circulando por lá. O motivo da internação seria uma gripe fortíssima que virou sinusite. Pelo menos é esse o motivo que a família quer que esteja divulgado. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigo, amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais uma reflexão sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. O político numa perspectiva de libertação. Como é que é isso? A Igreja Popular ajudou não apenas aos bispos, padres, religiosos e leigos a redefinirem seus papéis dentro da comunidade. Ela suscitou ideais, intuições e práticas que se tornaram relevantes também para os políticos. Não são poucos os políticos que surgiram da caminhada da Igreja com os pobres e que se educaram em contato profundo com as comunidades eclesiais de base ou com os vários serviços eclesiais em defesa dos direitos humanos, dos trabalhadores, posseiros e indígenas. A Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral Social da Igreja, orientada pela opção preferencial e solidária pelos pobres, exigiu a elaboração de uma pedagogia de transformação e postulou um novo tipo de agente político. No Brasil, a Igreja é certamente a instituição que mais experiência acumulou com referência ao trabalho junto ao povo e com o povo. Ela exerce uma eminente função e missão política na medida em que ajuda a construir o bem comum a partir dos deserdados e a fundamentar uma sociedade mais igualitária e democrática. Uma filosofia nova para uma política nova. Como será o político numa perspectiva de libertação? Evidentemente, será alguém que trabalhará com o povo para que este se faça sujeito de sua história e construtor de sua liberdade. Para um trabalho político com o povo, na perspectiva da pastoral libertadora, desenvolvida pela Igreja Popular e refletida pela teologia da libertação, há mistério de uma filosofia, de uma metodologia, de uma pedagogia e de técnicas adequadas. Por filosofia, entendemos aqui um conjunto de convicções, de valores, de ideias carregadas de força que inspiram continuamente o trabalho com o povo em vista de uma sociedade participativa e democrática. Esta filosofia subjaz à metodologia e às técnicas. É uma espécie de mística ou de ética que deve penetrar a mente, o coração e a prática do político. Se ele se imbuir de tal mística ou ética, poderá até sair vitorioso quando aparentemente perde. Quando encontra obstáculos, não se acabrunha nem desanima, pois possui interiormente uma reserva de energia que lhe permite olhar para a frente e continuar a lutar. A repararmos bem, é uma filosofia política que produz os políticos de vocação, aqueles que se orientam pela virtude e pela arte da política mais do que pela técnica e pelas artimanhas do jogo político. Fique com essa reflexão, fiquem com a bênção do Deus da vida e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.